racial, social. Negro e branco tratado de igual pra igual. Boas escolas, analfabetismo inexistente. Saúde em alta, bons hospitais, atendimento eficiente. Mortalidade infantil há muito eliminada. Pobreza não se vê, foi erradicada. Criminalidade cai 90%. Todos têm moradia, ninguém é um relento. Policiais educados, segundo grau completo. Recebem salário digno, equipamento moderno. Não abusam do poder, não há brutalidade. Admirados por todos, da comunidade. Honestidade na política, admirável. Mulheres no governo, com certeza invejável, tratadas como se deve, com o respeito devido. Não mais como cadelas, e sim como um indivíduo. Vários negros no Senado, trabalho reconhecido. Anos de faculdade, lugar ao sol merecido. Vendemos tecnologia para o mundo todo. Cientistas brasileiros sempre no topo. Recebem prêmios e prêmios no exterior. Criam o mais moderno computador. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Segurança no trânsito, criança sempre sorrindo. Prêmio Nobel dado a um físico nordestino. Atletas inigualáveis, apoio total do governo. Escolas de atletismo pelo país inteiro. Idosos têm os seus direitos assegurados. Aposentadoria nunca atrasa, bem remunerados. Na universal ninguém é enganado. Pastores não roubam ninguém, são os pobres coitados. Voz do Brasil, um programa de boa qualidade. No Brasil todo, uma unanimidade. Sempre atual, diversificado, eficiente. Anos e anos nativa, sempre competente. Rap nacional bastante difundido. Letras inteligentes, trampo decente, bem produzido. Não se confunde liberdade de expressão com desacato. Espaço garantido, artistas de fato. Vários discos de ouro, reconhecimento. População bem informada, respeito o movimento. Levados a sério, objetivos alcançados. Povo da periferia não é mais humilhado. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Rap nacional bastante difundido. Letras inteligentes, trampo decente, bem produzido. Não se confunde liberdade de expressão com desacato. Espaço garantido, artistas de fato. Vários discos de ouro, reconhecimento. População bem informada, respeito o movimento. Levados a sério, objetivos alcançados. Povo da periferia não é mais humilhado. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz. Esse é meu país, primeiro mundo, Brasil, todo mundo feliz. Puta que pariu.